E Marques. Pintavo saia era outro cor. Já muda botão de bubulusa. Eu fazia pensar em cima de live. Vou passar na minha panca com cheu. Vou fangue na rixa, troca a voz. Vou pegar, vou pila, vou dedo de pé. Vou trocar lá hoje, xuxa colala. Vou poxo pra cá, capê trocar. Mãe dança tala, piro na boa menina. Ela piro na boa menina. Tala piro na boa menina. Ela pira na boa menina, Eu mudo caminho pra outro rubeira. Na mundo gostando, só pra cor aberta. Acorde de mídia, vai na sua boca. Piloto mordeu na mama cadeira. Creio tá quente, vou sair de bupê. Vou dar um bordada para marmoleiro. Perdeu na risa, na pipi de tareco. Vou dar um calo daça, campanho. Mas então continua, ela pira na boa menina. Ela pira na boa menina. Ela pira na boa menina. Ela pira na boa menina. Ela pira na boa menina. Ela pira na boa. Acho corte corte menina. Nossa pintada na cabeça. Naturo passo que muda. Ela pira na boa. Acho corte corte menina. Nossa pintada na cabeça. Naturo passo que muda. Como vai com na sala jantar? Tu boca assassina, sopa escorrega. Porque aí tem a qualquer canção. Como você. Cidade grande,